ficamos já com uma sugestão de viagem, de visita, pela capital, parece-me, aqui da Catarina Lopes. As festas de Lisboa estão a começar. Já chegou o mês de junho, o mês de descobrir a capital em terras reais, muita música e sardinha assada. A programação de festas de Lisboa é para todos, é grátis e estes são alguns dos momentos a não perder. A exposição Você Não Está Aqui. A exposição de Bruno Portela vem a propósito dos 20 anos da Expo 98, que se celebram em 2018, e reúne 78 fotografias em grande escala daquela zona oriental de Lisboa antes da grande transformação urbana. Inaugura no dia 9 e até dia 30 de setembro, vai ser possível ver 7 núcleos: Torre Galp, Oceanário, Pavilhão de Portugal, Centro Comercial Vasco da Gama, o Pavilhão Atlântico, Torre Vasco da Gama e Ponte Vasco da Gama. No primeiro domingo de cada mês, sempre às 10h30, há visitas guiadas. Trezena para Santo António. São um conjunto de 12 concertos, uma lógica inspirada na tradição das trezenas para Santo António, orações que antecediam todos os dias até ao 13 de junho. Ora no Museu de Lisboa, Santo António, ora na Igreja de Santo António. Vão atuar artistas como Márcia, António Chainho e Marta Dias, Mafalda Arnaud ou Ana Fri, já a partir desta sexta, 1, até ao dia 12. Fado no Castelo. Prossegue também o Fado no Castelo, com três fadistas a atuarem no Castelo de São Jorge. O primeiro concerto acontece no dia 14. Tem Carlos do Carmo como cabeça de cartaz e António Serrano como convidado. O segundo decorre no dia 15. Carminho dá um mote e chama Filipe Monteiro para lhe fazer companhia. No dia 16, Camané sobe ao palco com Laurent Philippe. Sempre às 22 horas, com levantamento do bilhete a partir das 20 horas. Favela 40. O encerramento das festas de Lisboa far-se-á, como habitualmente, no Jardim da Torre de Belém. No dia 30, a partir das 22 horas, Gilberto Gil apresentará o espetáculo Refavela, criado pelo seu filho, o músico e produtor Ben Gil, para comemorar os 40 anos do disco homónimo. Participam ainda a cabo-verdiana Maiara Andrade e a italiana Chiara Civello. Boa viagem até à capital. Divirta-se nestes santos populares. Sem dúvida, aproveitar o Santo António, os santos populares. Lisboa está em festa durante quase todo o mês de junho, portanto, de facto, muitas destas festas são ao ar livre, são a custo zero, portanto, é aproveitar uma ida até à capital neste mês. Rádio Boa Nova. E ficamos agora com preservação do ambiente e consciência ecológica, desta vez com a Liliana Silva. Parece que o nosso secretário-geral das Nações Unidas anda muito preocupado, não é assim? É verdade. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alerta para o facto de as mudanças climáticas estarem a acontecer mais depressa do que as nações para as combater e pede mais ambição para as ultrapassar. As mudanças climáticas são uma ameaça existencial para a maioria do planeta, inclusive e especialmente para a vida dos seres humanos, disse Guterres, citado pela agência EFE, que participa na R20 Austrian World Summit, uma cimeira sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas, com destaque para o clima. O ex-primeiro-ministro português, enquanto líder da ONU, enfrenta todos os dias vários problemas e desafios de um mundo complexo, mas nenhum deles tem tanto impacto como o das mudanças climáticas. O dirigente insistiu que é necessário criar uma sensação de urgência e coordenar os esforços enquanto ainda há tempo para limitar o aumento da temperatura abaixo de 2 graus Celsius e tão próximo de 1,5 quanto possível. Não exceder esse limite é um dos objetivos que consta no Acordo de Paris, aprovado em dezembro de 2015. Guterres alertou que definir os objetivos não é suficiente e pede ambição para os implementar. Precisamos de uma nova revolução energética. A idade da pedra não acabou porque as pedras desapareceram do mundo. Não temos de esperar que o óleo e o carvão acabem para acabar com a idade de combustíveis fósseis, explicou. O secretário-geral insistiu nas perspectivas e nas oportunidades económicas para a revolução energética. Guterres lembrou que as energias renováveis são mais baratas e que os preços caíram na última década, o que faz com que existam muitas mais oportunidades de negócio e que a poluição do ar está a ser um enorme fardo, não só para as vítimas que causa, mas também em termos económicos. O líder da ONU alertou que as mudanças climáticas estão a mover-se mais rápido que as ações para as combater e que quanto mais danos se causa no planeta, maior e mais irreversível será o impacto. Mas não tem de ser assim. As economias do sol e do vento estão do nosso lado, disse Guterres, que aproveitou para pedir mais colaboração aos governos e autoridades e às comunidades empresariais e investidores. Muito bem. De facto, o Sr. António Guterres alerta e bem para todas estas alterações climáticas que nós estamos mais uma vez a constatar. Estamos num mês de junho atípico, não é? Com temperaturas muito baixas, mas não nos surpreende que de repente as temperaturas subam e subam para valores que nós sabemos que podem pôr em causa o nosso bem-estar no verão. Esperemos que não passar pelos horrores que passámos o ano passado. Aliás, nós até passámos por ele, já nem foi no verão, foi em pleno outono, recordam-se. Mas o facto do verão estar a... Para já, nós ainda estamos na quadra da primavera, mas estamos quase no verão e estamos com temperaturas atípicas. Todas estas alterações, de facto, nós já estamos a perceber bem próximas de nós. E por isso ele faz bem alertar mais uma vez o mundo. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora novamente com a Catarina, que nos vai apresentar uma personalidade da nossa região e que foi um homem extraordinário. Aristides de Sousa Mendes. Os homens são do tamanho dos valores que defendem. Aristides de Sousa Mendes foi, talvez por isso, um dos poucos heróis nacionais do século XX e o maior símbolo português saído da Segunda Guerra Mundial. Aristides de Sousa Mendes nasceu a 19 de julho de 1885, em Cabanas de Iriato, distrito de Viseu, e era filho do juiz José de Sousa Mendes e de Maria Angelina Ribeiro de Abranches. Nomeado para exercer funções como cônsul-geral em Bordeus, em 1939, pouco antes do início da Segunda Grande Guerra, Aristides de Sousa Mendes viu-se confrontado com um problema de consciência. Por um lado, a afluência de milhares de refugiados que, com a invasão da França pelas tropas alemãs, afluíram a Bordeus, na esperança de conseguir um visto para a liberdade, Américas do Norte e do Sul principalmente. Por outro lado, as ordens recebidas do seu próprio governo que o impediam de passar vistos à maior parte dos refugiados, nomeadamente judeus, exilados políticos e cidadãos provenientes dos países do leste europeu, sob pena de vir a ser castigado. Perante este dilema, Aristides de Sousa Mendes optou por obedecer à sua consciência e, desse modo, contrariando ordens, decidiu passar vistos para a liberdade a todos que o solicitassem, independentemente da sua religião, raça ou credo político. O seu gesto, para além de afetar os seus filhos, valeu-lhe a instauração de um processo disciplinar que, na prática, teve como resultado final a expulsão da carreira diplomática, apesar de, no despacho de punição, datado de outubro de 1940, constar que o mesmo deveria ficar na situação de inatividade com direito a metade do vencimento da categoria, durante um ano, fim do qual deveria ser aposentado. Ora, nem mesmo essa situação lhe foi concedida, conforme se pode verificar no Anuário Diplomático de 1954, ano da sua morte, onde consta que o mesmo se encontrava naquela data a aguardar passagem à situação da reforma. Aristides de Sousa Mendes faleceu ignorado até pelos seus amigos e na situação de miséria em 3 de abril de 1954, no Hospital da Ordem Terceira de São Francisco, em Lisboa. O seu gesto só foi relatado e enaltecido depois do 25 de abril de 1974, principalmente pela imprensa, sendo reabilitado pela Assembleia da República em 1988, sobre proposta de vários deputados, entre os quais Dr. Jaime Gama e Dr. Jorge Sampaio, portanto 14 anos depois da instauração do regime democrático em Portugal. Depois disso, muitas homenagens lhe foram feitas em Portugal e no estrangeiro, sem esquecer o valor e significado de muitas outras. Realço a condecoração Grande Cruz da Ordem de Cristo, que lhe foi atribuída pelo Sr. Presidente da República em 1995. De modo a melhor divulgar o gesto de Aristides de Sousa Mendes, foi decidido pela sua família, com o apoio de várias entidades, criar a Fundação Aristides de Sousa Mendes. Esta tem como principal objetivo recuperar a casa do Passal, que pertenceu a Aristides de Sousa Mendes, em Cabanas de Iriato, concelho do Carregal do Sal, a fim de nela instalar uma casa-museu, centro de exposições, biblioteca e arquivo, para além de vir a ser também a sede de fundação. Muito bem, de facto é uma figura notável da nossa história recente, da nossa história contemporânea, que convém conhecer a sua obra e conhecer também este seu gesto humanitário que teve para com os judeus perseguidos pela Alemanha nazi. 100.2 Fique bem, fique com a boa nova. Ficamos agora com a Bárbara Coquim e com uma análise da política europeia, não é assim, Bárbara? É verdade, esta semana trago a notícia de que o Parlamento dinamarquês aprovou uma lei que proíbe o uso do véu integral islâmico, a burca ou niqab. No espaço público, se rende assim outros países europeus que já adotaram esta regra, como a França e a Bélgica. Qualquer pessoa que use um traje que lhe cubra o rosto em lugares públicos pode ser multada. Segundo o texto, foi aprovado por uma maioria de 75 votos contra 30. O projeto de lei, apresentado pelo governo de centro-direita, obteve a aprovação das duas maiores forças políticas do Parlamento, os sociais-democratas e o Partido Popular Dinamarquês, populista e anti-imigração. A partir de 1 de agosto, data de entrada em vigor da nova legislação, qualquer infração à interdição do uso de véu integral em lugares públicos será punida com uma multa de 1.000 coroas dinamarquesas, 134 euros. Se as infrações forem repetidas, a multa pode elevar-se a 10.000 coroas. Não foram divulgadas estatísticas oficiais sobre o número de mulheres que usam niqab ou burca na Dinamarca. Parece-vos esta decisão do Parlamento dinamarquês acertada? Concordam com ela? Ela já é seguida também noutros países europeus? Ou, pelo contrário, acham que isto é a limitação dos direitos destas comunidades que vivem, muçulmanas, que vivem na Europa? Bárbara, qual é a tua opinião? Terão as crianças e as mulheres direito a usar o seu véu, que é típico da sua religião e da sua cultura? Bom, isto é uma questão um bocadinho que eu não tenho propriamente uma opinião formada, visto que ambos têm razão, digamos assim, porque realmente não poderia estar interdito ou não deveria o uso da burca, e realmente é algo a nível cultural, mas isso acaba por porque é uma... isso acaba por afetar também as pessoas que vivem num país e que convivem com esse tipo de culturas diariamente, até porque são, primeiramente, são culturas muito mais fechadas, são culturas muito mais, digamos assim, púdicas, e que realmente se deviam adaptar às culturas ocidentais, não é? Como ou às culturas. Já que optaram por viver cá. E que, porque realmente, uma pessoa que, ou uma mulher muçulmana que venha para cá usar burca, é automaticamente posta de lado na sociedade, é automaticamente discriminada. E, portanto, se calhar, o facto, ou se não usar, terá mais oportunidades, por exemplo, de ingressar no mercado de trabalho, porque, provavelmente, numa entrevista de emprego, uma mulher que use burca será, provavelmente, uma das últimas opções. Isso é discriminação social. É discriminação, mas ainda, e racial. Mas a questão é que ainda estamos numa Europa e num mundo que ainda tem este tipo de discriminações. Aliás, a nível cultural. Que estamos a ver cada vez mais. Pois, provavelmente, infelizmente. Mas acho que, pronto, acho que não é... é uma medida um bocado... que nos faz pensar, digamos assim. Liliana, parece-te uma medida discriminatória ou, pelo contrário, aceitável? Elas estão na Europa, têm que se adaptar ao modo de viver ocidentalizado. Não, parece uma medida claramente discriminatória, porque acho que, acima de tudo, temos que respeitar as opiniões dos outros e as suas crenças e pôr-nos no lugar dessas pessoas. Caso fôssemos nós a viver essa situação, penso que também gostávamos de ser respeitados e que respeitassem aquilo em que acreditamos, e isso não acontece na Dinamarca. Catarina, parece-te bem que se proíba o véu islâmico nestas sociedades ocidentais? Eu não concordo com esta medida, porque cada pessoa tem a sua cultura, de o país em que provém, e que, como nós, tanto na escola como cidadãos que somos, sabemos acerca do racismo, xenofobia, multiculturalismo, e estando a proibir, por um lado, a desrespeitar a cultura delas e numa prática de anti-multiculturalismo. Que é o que deve acontecer nas nossas sociedades, é multiculturalismo. Exatamente. Convivem várias culturas e devem-se respeitar umas às outras, até usufruindo dos aspectos positivos que cada uma tem. Mas isso passa pelo respeito de cada uma. Sim, também. Este tema vai estar muito, porque já são 3 países a legislar neste sentido. Vocês sabem que as comunidades muçulmanas são cada vez mais significativas aqui no Ocidente e é um problema que se vai continuar a pôr, de certeza. Escolhe uma. Bárbara, parece que os nossos vizinhos mediterrânicos andam com muita turbulência política, não é assim? É verdade, parece que o dia 1 de junho foi bastante intenso para a Europa. O Parlamento Espanhol aprovou a moção de censura apresentada pelo PSOE a Mariano Rajoy, e o governo do PP caiu, abalado pelas ondas da corrupção. Entretanto, o socialista Pedro Sánchez subiu a presidente do governo. E, em Itália, 3 meses depois das eleições legislativas, o Movimento 5 Estrelas e a Liga conseguiram mesmo formar governo, depois de chegarem a um acordo político que tinha um impasse que durava há semanas e que era seguido com atenção pelos mercados financeiros e pela União Europeia, preocupados com a tomada de posse de um ministro das Finanças eurocético. A julgar pelas bolsas europeias, os receios são agora mais moderados. Bem, esperemos que as hostes se acalmem pela política aqui dos nossos amigos espanhóis e dos nossos amigos italianos, porque de facto não é bom termos 2 grandes potências europeias, ainda por cima aqui nossas vizinhas, com tanta instabilidade política. Para nós portugueses até é um bocadinho estranho, nós vivemos felizmente já há algum tempo com alguma estabilidade política, e embora a geringonça tenha estado a tremer ultimamente, não é, Bárbara? É verdade, está aqui e agora está a tremer ainda mais por causa da questão da educação problema. E dos professores. Temos falado disso na próxima semana, é verdade, sem dúvida alguma. Mas para já, parece que em Espanha então tivemos a troca do PP pelo PSOE, Para nós portugueses é estranho porque no próprio Parlamento caiu o governo num dia e no mesmo dia toma posse um novo Primeiro-Ministro, portanto que é uma situação diferente que a política espanhola tem e permite. E no caso da Itália temos os tecnocratas que tomaram conta do poder. Parece que nem um governo nem outro vão ser muito duradouros, provavelmente. O italiano vão haver eleições brevemente, daqui a uns meses. Mas esta questão da Itália é algo muito preocupante, porque o Movimento 5 Estrelas é um bocado o que aconteceu com Trump. Queriam algo diferente. O Movimento 5 Estrelas queria, de certa forma, quebrar o paradigma que se fazia viver na Itália há alguns anos. Anti-sistema, não é? Exato. E, portanto, quando as pessoas querem fugir ao sistema, às vezes fogem demasiado e acabam por sair uma coisa muito má na rifa. Pois, e muito populistas. Que é exatamente isto que está a acontecer. Pois, aguardemos, esperemos que tanto no caso da Itália vai haver eleições brevemente, daqui a uns meses, penso que lá para o fim do verão, esperemos que daí surja um governo estável, e no caso da Espanha, crê-se que pode chegar ao fim desta legislatura, depois teremos novamente eleições. O PP andou por maus lençóis em Espanha porque de facto estava envolvido num processo de corrupção, muitos dos seus colaboradores foram presos, foram julgados em tribunal. E, portanto, não somos só nós que estamos com este problema de corrupção na política e na sociedade, os nossos vizinhos também. Como todos sabemos, e quem percebe algo de história sabe que a instabilidade política é péssima para qualquer país. É verdade. E, portanto, sendo estas duas potências da Europa, pior ainda. Portanto, esperemos não ser contaminados, estamos aqui ao lado, esperemos não ser contaminados pela instabilidade política. Bom, vamos estar atentos. Quando formos, vamos saber imediatamente pelas bolsas, como aqui estava a dizer. Exatamente, porque as bolsas ressentem-se sempre disto, o mercado financeiro ressente-se sempre destas situações de grande instabilidade e, obviamente, prejudica depois mesmo as economias dos países e, neste caso, até da própria Europa, da União Europeia. Rádio Boa Nova. Folhas espalhadas, muito recalcadas do correr de um ano, a recolherem uma a uma por entre a caruma, de volta ao ramo. E era a noite atrovoada que encheu na enxurrada aquela poça morta. De repente em ricochete a refazer-se em sete nuvens gota a gota. E era de repente o rio num só rodopio a subir o monte, de correr contra a corrente assim de trás para a frente a voltar à fonte. Cartas espalhadas desmoronando-se todo em castelo. E era a linha de uma vida sendo recolhida de volta ao novelo. E era aquelas coisas tontas, as afrontas que eu digo e que me arrependo, a voltarem para mim como se assim sem remédio. E eu um passarinho caído no ninho à espera do fim. E eras tu até que enfim pra mim. Espera no fim, eras tu cantar para mim. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passamos a nós e os animais com a Catarina Duarte. Não sei se boas notícias, más notícias. Ah, é uma má notícia, é uma péssima notícia. Porque no Jardim Zoológico, a semana passada, morreu uma girafa por causa de alguém que estava a visitar o Jardim Zoológico. Teve uma atitude que não se deve ter. Ora, reparem. Uma girafa de Angola, do Jardim Zoológico de Lisboa, morreu no sábado, na sequência de uma queda para um fosso que separa os animais das grades junto às pessoas. Um visitante do zoo não respeitou as indicações dadas pelos tratadores dos animais e placas que alertam para a proibição de alimentar os animais, fazendo com que a girafa de Angola se aproximasse do fosso e acabasse por cair. O zoo indicou que a cria, que já se alimenta sozinha, continuará integrada no restante grupo de girafas. O visitante foi identificado pela PSP e o caso encontra-se em apreciação. O Zoo de Lisboa lamenta a perda incalculável de uma girafa de Angola. O Jardim Zoológico de Lisboa lamentou esta terça-feira a perda incalculável de uma girafa de Angola que morreu no sábado nas instalações do zoo por colapso cardiorrespiratório após uma queda no separador com o público quando o visitante tentava alimentá-la. Segundo adianta um comunicado do Jardim Zoológico, a tentativa de alimentar o animal fez a girafa precipitar-se para a zona da sua instalação que separa os visitantes dos animais, não resistindo à queda. O Jardim Zoológico lamenta que, apesar dos avisos, incluindo instalações, bilheteiras, folhetos e vídeos de apresentação de regras do parque, crianças, jovens e adultos continuam a alimentar os animais respeitando as normas de segurança definidas pelo parque. Pois, isto é mais um exemplo de má conduta do cidadão, de falta de civismo e de falta de cumprimento das regras do Jardim Zoológico. Eu, de facto, já não vou, não sei se vocês têm visitado o Jardim Zoológico ultimamente, e eu, de facto, já não vou lá há uns anos. E recordo-me que esta era uma prática reiterada, habitual, de que até eram os pais que muitas vezes colocavam alimentos nas mãos das crianças para dar aos animais. Ora, se o Jardim Zoológico avisa às pessoas que não devem alimentar os animais, é porque de facto não devemos alimentar os animais. E reparem, aqui resultou de facto em tragédia, porque um animal, que ainda por cima é um animal em vias de extinção, morreu devido a esta situação. Portanto, o alerta que aqui fica, Catarina, é que de facto não devemos, quando vamos ao Jardim Zoológico, por mais engraçado que seja estar a dar amendoins ou bananas aos macacos, ou seja, a que animal for, é melhor não o fazer, porque os veterinários que lá estão, os biólogos que lá estão, todos os técnicos que lá estão, é que sabem a melhor forma de alimentar os animais. Nós podemos estar a contribuir para que eles tenham uma má alimentação e até para que corram riscos. Neste caso, infelizmente, para esta girafa de Angola, foi mesmo risco de vida. Por isso, para estes animais e para todos, Catarina. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. E neste caso, não alimente os animais dos jardins zoológicos, pois eles têm a sua própria dieta. Muito bem, muito bem. Rádio Boa Nova. Liliana, nada melhor para acalmar do que uma sugestão de leitura do nosso Essa de Queiroz. Boa tarde, caros ouvintes. Hoje sugiro A Tragédia da Rua das Flores, de Essa de Queiroz. A narrativa centra-se na figura de Joaquina, mais tarde conhecida por Genoveva, que casa com Pedro da Ega. O casal vive em Lisboa. Depois do nascimento do filho, Vítor, Joaquina abandona o marido e a criança e foge com o espanhol para a Espanha, onde se torna cortesã. Mais tarde, em Angola, morre Pedro da Ega. A personagem principal volta a casar, agora com um velho senador francês, Monsieur de Molinex, passando a viver em Paris. No entanto, com a queda de Napoleão Bonaparte e a morte do marido, Joaquina regressa a Portugal com o brasileiro Gomes. Mantém o nome que adotara em França, Madame Genoveva de Molinex. Instala-se na Rua das Flores e envolve-se com damas de Mavião, homem rico de quem se aproveita sem escrúpulos. Mas é por Vítor, um jovem de 23 anos, bacharel em Direito, que se apaixona. Genoveva afasta-se então de Damaso e começa a projetar o seu regresso a Paris com um novo amante. Perante a situação, o tio do jovem, Timóteo, detentor de toda a verdade, dá a conhecer a Genoveva que ela é a mãe de Vítor. Reconhecendo o carácter incestuoso da sua relação, Genoveva suicida-se, atirando-se da varanda de sua casa, diante do jovem, que nunca saberá a verdadeira identidade da amante. Não perca este livro. Pois, é mais uma obra dramática com incesto pelo meio do nosso Essa de Queiroz. Ouvimos dizer há pouco tempo a um entendido na obra queirosiana que o Essa de Queiroz teve de facto um problema com a mãe, que teve a ver com a sua educação e com a sua vivência com a mãe e com essa relação difícil com a mãe, que fez com que ele maltrate sempre as suas personagens femininas nas suas obras. E de facto cá está mais um caso que acaba em tragédia, Nos Maias tínhamos um amor incestuoso entre dois irmãos, aqui entre mãe e filho. Mais uma tragédia, não deixa de ser uma excelente obra dessa de Queiroz, como nós já sabemos. É boa, é nova, queres mais? Irresistível. Rádio Boa Nova, 100.2 FM. Gonçalo, vamos a uma sugestão de séries. Desta vez, o que é que nos trazes? A série de que vou falar hoje chama-se Quântico, que é uma série de televisão norte-americana, suspense e drama criada por Joshua Safran, e estreou dia 27 de setembro de 2015. A história fala de uma recruta do FBI que entra na agência do FBI e mais tarde torna-se a principal suspeita de um ataque terrorista. Quântico teve inicialmente duas linhas do tempo, o presente, onde a personagem principal escapa da sua captura para mostrar a sua inocência, e o passado, onde ela treina na agência do FBI com os seus colegas. Esta é uma série de suspense, terrorismo e drama, cada episódio tem 43 minutos e esta acabou na terceira temporada devido ao seu recente cancelamento. Muito bem, está a sugestão feita. Ficamos agora com jovens atentos e com uma excelente notícia, porque há jovens também que na área da ciência estão a fazer grandes descobertas, não é assim, Bárbara? É verdade. Jack Andraka, o gênio adolescente que descobriu um sistema para detectar cancro. Estamos habituados a que a fama dos adolescentes venha à tona nas formas de desafios idiotas no YouTube, participação em talentos de televisão ou glórias em feitos esportivos. Mas, para além de ideias mais ou menos estranhas para gravar e fazer upload de vídeos, a primeira geração digital da história tem outras coisas para reportar. É certo que são menos celebrados pelos meios de comunicação e que a sua repercussão entre o público em geral é geralmente escassa, ou mais propriamente, nula. Assim se explica que seja mais popular a última cena de uma estrela no Instagram ou no Snapchat do que um rapaz como Jack Andraka, que aos 19 anos já fez uma contribuição científica que pode salvar milhões de vidas no futuro. O prestigiado programa 60 Minutos da CBS batizou Jack como Rapaz Maravilha. O qualificativo não é exagerado se considerarmos a dimensão da sua descoberta. Um teste que pode detectar o cancro do pâncreas, ovário e pulmão em apenas 5 minutos e com o custo de alguns cêntimos. As estatísticas da American Cancer Society mostram que o do pâncreas é um dos tumores mais letais devido à sua incapacidade de ser detectado precocemente. Embora ainda demore alguns anos para ser comercializado, o sistema inventado por Andraka alcançou 100% de eficácia em testes, o que coloca grandes esperanças para os médicos que trabalham com ele. Um deles, o oncologista Aniban Maertrane, do Hospital Johns Hopkins, assegura-nos que este é o Edison do século XXI. Com quase todas as grandes descobertas, a Jack chegou como resposta a uma experiência pessoal. Descreveu assim numa palestra: já experimentaram na vossa vida um momento tão confuso e doloroso que a única coisa que querem é aprender o máximo possível para entender o que aconteceu? Quando eu tinha 13 anos de idade, um amigo próximo da minha família, que era como um tio para mim, morreu de cancro no pâncreas. Quando a doença bateu tão forte em casa, eu soube que precisaria de saber mais. O conhecimento como dar resposta à dor, a aprendizagem como cura e a perseverança como ferramenta. Jack estudou e estudou com os únicos meios à sua disposição, os artigos científicos gratuitos que encontrava na internet. Ele consultou centenas deles aos 15 anos de idade. Depois de uma aula de biologia no instituto, a ideia surgiu-lhe como uma certeza de grandes inspirações. Andraka sabe que vai dedicar a sua vida à ciência e que a sua contribuição pode salvar muitas vidas. Ele também espera que o seu exemplo seja inspirador para os outros jovens. A imagem da ciência como algo austero, constituindo em memorizar e depois compilar dados, é errónea. A ciência não é sobre isso. A ciência consiste em usarmos a nossa curiosidade e criatividade para explorar e melhorar o mundo que nos rodeia. Muito bem, excelente exemplo, esperemos que sim, que de facto isto seja um grande avanço na detecção precoce do cancro. E de facto é um jovem, o que é excelente. Rádio Boa Nova, 100.2 FM. Ficamos agora também com uma boa notícia da Catarina Duarte, porque tem que ver com o nosso concelho e particularmente, Catarina, com a nossa freguesia, não é assim? Sim, é uma excelente notícia, principalmente para a nossa freguesia. Recuperação de jardins do Santuário de Nossa Senhora das Preces vence prémio Vilalva. O projeto de recuperação de jardins envolventes de Santuário de Nossa Senhora das Preces, em Valdemaceira, na freguesia de Aldeia das 10, afetados pelos incêndios de outubro, venceu a 10ª edição do Prémio Vilalva, no valor de 50 mil euros, anunciou esta sexta-feira a Fundação Carlos Gulbenkian. De acordo com a Fundação, o projeto Extinguindo vai recuperar, conservar e valorizar os jardins que envolvem o Santuário de Nossa Senhora das Preces, localizado no Valdemaceira, em plena Serra do Açor, no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, afetado pelos incêndios de outubro no ano passado. O santuário tem por base uma lenda que remonta ao século XIV, envolvendo uma aparição a pequenos pastores. E o seu conjunto patrimonial inclui um jardim botânico e um bosque, que serão objeto deste programa de intervenção. Apresentado pela Irmandade da Nossa Senhora das Preces, o projeto prevê a remoção das árvores mortas e a plantação de novas espécies, programas de educação ambiental dirigidos sobretudo aos mais jovens, a introdução de novos painéis informativos e de materiais de divulgação, e ainda a sugestão de vários percursos e a recriação das procissões e romarias associadas ao local. Segundo a Gulbenkian, o júri destacou o exemplo e estímulo que as diferentes valências do projeto representam para a região, aplaudindo também a capacidade para envolver as estruturas locais, como é o caso da Associação para o Desenvolvimento Integrado da Serra do Açor, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e a Junta de Freguesia da Aldeia das 10. Abel Gouveia, presidente da Irmandade Nossa Senhora das Preces, expressou a sua satisfação pelo prémio, que permitirá obter os recursos necessários para a recuperação de jardins e a sua contínua valorização. Foi atribuída uma menção honrosa ao projeto de recuperação do conjunto habitacional da Quinta do Pinhô, da autoria do RA Architectural and Design Studio, uma das mais importantes granjas que integravam o culto de um mosteiro cisterciense de Santa Maria de Salzedas. A intervenção envolveu também a reabilitação dos caminhos, das estruturas em granito, de suportes chocalcos e de captação e distribuição das águas de rega. O Prémio Vilalva foi criado em homenagem ao filantropo Vasco Vilalva e teve este ano o foco na recuperação de jardins. O júri do prémio foi constituído por António Lamas, Gonçalo Byrne, Raquel Henriques da Silva, Luís Paulo Ribeiro, Teresa Portela Marques, Santiago Macias e Ruiz Gaio. Muito bem, isto é uma excelente notícia, de facto, aqui para o nosso concelho, que foi, como sabemos, infelizmente, tão devastado pelo incêndio de outubro, e particularmente aqui para este jardim botânico, que muitos dos nossos ouvintes de certo conheciam, quando ele estava intacto, que tinha espécies centenárias, algumas delas raras, e que a maior parte delas infelizmente ardeu. Portanto, urge ali uma intervenção, e ainda bem, porque este prémio de 50 mil euros obviamente vai ser ótimo para o santuário ter a possibilidade de fazer a recuperação deste espaço, que é um espaço belíssimo. Boas notícias para a nossa freguesia, porque é na nossa freguesia, para o nosso concelho. E obviamente é a recuperação após o incêndio, que é sempre de louvar, ainda bem. Mas também é de realçar que obviamente alguém foi promotor desta candidatura, provavelmente a própria Irmandade Nossa Senhora das Preces, eventualmente a Junta de Freguesia da Aldeia das 10 e eventualmente, creio eu, o próprio município de Oliveira do Hospital. Portanto, propuseram-se, candidataram-se e de facto ganharam o primeiro prémio, o que é excelente para nós, não é assim? E particularmente para a preservação daquele espaço. Tem para lhe dar, diz-me que tem namorado, mas sem paixão no olhar. Tem um risinho pequeno e que só dá de favor, corpo com sede e quente, mas que não sente calor. Mas que não sente calor. Esta morena não dança quando lhe mostro o juvim. Talvez não goste da letra, talvez não goste de mim. Cabelo negro sem regra, que ainda eleva um Bruno. Feito de amor no passado e amor que nunca cegou. E amor que nunca cegou. Morará no fundo. Para ser mulher, Urana não sabe bem, mas eu no fundo sei que quando o véu lhe cai, quando o calor lhe vem, sempre que a noite quer sonhar comigo também. Há sítios que ela não usa por não saber que estão cá. Há mares que ela não cruza por não ser eu a estar lá. É de mim que ela precisa para lhe dar o que não quer. Talvez talvez lhe mostre caminhos onde se queira perder. Onde se queira perder. Esta morena não dança com fado negro de uma, nem com poema de O'Neill na primeira luz da manhã. Sabe de tantos artistas, canta-me letras de cor, mas não lhe passam por dentro, não lhes entende o sabor. Não lhes entende o sabor. Morena no fundo quer ter o prazer, mulher. Morena não sabe bem, mas eu no fundo sei. Quando o véu lhe cai, quando o calor lhe vem, sempre que a noite quer, sonha comigo também. Passamos às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Está a decorrer o concurso de fotografia promovido pelo Clube Europeu. O tema é Património Ambiental e Cultural do Concelho de Oliveira do Hospital. Concorre através do e-mail do Clube Europeu até ao dia 10 de junho. O e-mail tem o seguinte endereço, clubeeuropeu.esoh@gmail.com. Escola e o Meio. Exposição O Meu Castelo, Biblioteca Escolar número 2 em Oliveira do Hospital e também nas Escolas Básicas de Lagares da Beira e da Ponta das Três Entradas. A exposição que está patente de 28 de maio até 7 de junho. Partindo do tema O Papel dos Castelos na Reconquista Cristã, os alunos do 7º ano foram convidados a construir um castelo real ou imaginário que respeitasse as principais características de um castelo medieval. Em boa hora foi lançado o desafio, pois os trabalhos apresentados revelaram-se de uma riqueza extraordinária, a começar pelos materiais utilizados e a terminar na capacidade imaginativa dos alunos. Convém ainda lembrar que os castelos foram elaborados em casa, na maior parte dos casos com envolvimento e participação dos pais e familiares, até porque um dos objetivos era precisamente o envolvimento da família. Com certeza que o trabalho potenciou conversas sobre o tema em questão, chamando assim a atenção de todos para este nosso património arquitetónico, assim como para a nossa história. Os castelos, em Portugal, representam hoje um importante papel no património nacional e assumem um lugar de destaque na arquitetura medieval. Foram durante toda a Idade Média as principais unidades de defesa do território português. Eram construídos em lugares altos para dificultar os ataques dos inimigos, possuíam torres e muralhas entrecortadas, altas e grossas, difíceis de transpor ou derrubar. Nos séculos XII e XIII, durante o combate contra os mouros, os castelos apresentaram um papel fulcral na defesa dos territórios conquistados e dominados pelos portugueses. Foram de grande importância nas lutas contra os castelhanos para definir as fronteiras entre Portugal e a atual Espanha. Por esta razão, existe um vasto conjunto de castelos ao longo da linha da fronteira. A escola e o meio. Visita de estudo a Trancoso e Marialva no dia 1 de junho. Todas as turmas do 7º ano do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital tiveram o prazer de visitar Trancoso e Marialva. A visita de estudo foi proposta e organizada pelos professores de História e Educação Moral Religiosa Católica e teve como principais objetivos conhecer e valorizar o património cultural e natural de Portugal, estabelecer ligações entre o passado e o presente, conhecer e compreender a formação do Reino de Portugal num contexto da Reconquista Cristã, reconhecer o papel dos castelos no processo da Reconquista Cristã e na formação do Reino de Portugal. relacionar-se com os outros com base nos princípios de cooperação e solidariedade, assumindo a diversidade como fator de enriquecimento mútuo. Perceber os sinais do meio envolvente que revelam sentimentos religiosos. Tanto em Trancoso como em Marialva as visitas foram guiadas e os alunos puderam estabelecer muitas ligações com as matérias tratadas nas aulas. Em Trancoso, os alunos visitaram o castelo e subiram à torre de homenagem. Ouviram algumas das histórias e lendas de Bandarra na recentemente inaugurada Casa de Bandarra. Perceberam muitas das características da religião judaica no Centro de Interpretação Judaica Isaac Cardoso e passearam pelos locais mais característicos da vila medieval, com passagem obrigatória pelo Pelourinho, Túmulo de Bandarra e Portas del Rei. Já em Marialva, a visita foi pela velha Cidadela e respectivo castelo, passando também pela igreja e capela de São Tiago. A vista das muralhas e torre de homenagem foram os locais mais apreciados pelos alunos pelas magníficas vistas que dali se podem observar. Trancoso encontra-se hoje rodeado de muralhas da época de Dom Dinis, com um belo castelo, também medieval, a coroar esse majestoso conjunto fortificado. Com distinto e ilustre passado, a vila destacou-se também por estar associada a inúmeras figuras históricas e lendárias como João Tição, Gonçalo Vasques Coutinho, o Magriço, Gonçalo Anes Bandarra, Gonçalo Fernandes Trancoso, Fernando Isaac Cardoso, entre outros. Aqui se travaram importantes batalhas, entre as quais as de Trancoso, em 1385, que impôs pesada derrota às tropas invasoras e que antecipou o resultado da Batalha de Aljubarrota. Mais recentemente, Trancoso não passou ao lado dos muitos acontecimentos que marcaram a história de Portugal, de que são exemplos, já no século XIX, as invasões francesas e a luta entre liberais e absolutistas. A aldeia de Marialva é uma das 12 aldeias históricas de Portugal e situa-se a poucos minutos da cidade da Meda. Esta aldeia, uma das relíquias vivas da nossa ancestralidade, transporta-nos às raízes mais profundas da nossa história. Ao entrar em Marialva, fica-nos a sensação que entramos num cenário histórico. As ruas, ladeadas por edifícios resistentes ao tempo, conduzem-nos à cidadela cercada pelas muralhas, em cujas ruínas perdemos a noção do tempo. Esta visita feita pelos alunos do 7º ano foi de certo muito profícua, mas até deixamos aqui que este pode ser um roteiro a fazer nas nossas próximas férias, quer nas nossas, quer das dos senhores ouvintes, porque de certo vão gostar imenso de visitar quer Trancoso e Marialva, que não estão aqui muito longe de Oliveira do Hospital, como sabemos. Boa Nova, põe Portugal a cantar. Olá, sou João Couto e mando um grande abraço para a escola e o meio e muito obrigado por estarem aí desse lado. Como um bom cidadão fui à loja 31. Qual papel, qual certidão, era tal o chururu. Uma vez mais lá fui eu com culpas tais, mudar água, luz e gás, porque não te fui capaz. Sinto, fico estico, acordo um tal e pico, afino-me pela nota que não ouvi. Toco aqui agora, toco pela demora, canto até o fim por ti. Ai, que ardor, tu não sentes amor. Quem te espera desespera e eu já era. Ai, que ruim, tu já não estás o fim. Sonha e aguardo a minha vez. Preencho os papéis desta história que não lês. E até o Cid, cidadão, decide então que ontem, hoje e amanhã tu és livre, tu és vilã. Não é nada que me incomode. Começo em si, foi a nota que senti.